e dizia esta parábola. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta-a. Por que ela ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa-a este ano, até que eu escave e a adube. E se der fruto, ficará. E se não, depois mandarás cortar. Com esse texto bíblico das Sagradas Escrituras, do Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 13, do verso 6 a 9, nós queremos dar início à nossa programação. A minha saudação a todos os amados irmãos, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e desejando um bom dia a todos aqueles que estão sintonizados com a nossa programação. Você que é um ouvinte anônimo, que ninguém sabe que você ouve, mas que todas as manhãs você já tem o hábito de ligar o teu rádio e ouvir a programação. Você que chora comigo quando eu choro aqui na ministração da palavra. Você que dobra o joelho quando eu oro. Eu tenho certeza que esse gesto, todos eles estão em memória diante do Deus dos céus. E nesta quinta-feira nós queremos dizer para você que a nossa igreja tem uma reunião à tarde. Todas as quintas-feiras ali está o grupo da melhor idade e eles estão sempre aguardando a presença dos irmãos e dos amigos. Na sexta-feira à noite, o grande culto da vitória. No sábado é a juventude e no domingo de manhã a escola bíblica dominical. E à noite de domingo, grande culto em caráter público. Nós queremos que você venha estar conosco. Nesse final de semana, ali na cidade de São Valentim, estará sendo realizado um grande trabalho de evangelização. E no domingo, nós estaremos aí juntamente com o irmão Sérgio para esse grande momento de confraternização e participando desse culto e também ficando para o almoço junto com a congregação. Meu carinho, meu abraço a toda a comunidade de São Valentim. Eu gostaria de, nesse domingo, nesse sábado, vê-los muitos entre nós para adorarmos a Deus juntos. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Certo agricultor cultivava uma árvore bastante produtiva que dava fruto abundante e doce. Um dia, então, apiedando-se de outra árvore da mesma espécie que encontrara num mato ali bem prestes a morrer, aquele homem colheu vários ramos dela e resolveu enxertar na boa árvore que possuía. E fez isso com sucesso. Passando algum tempo, o enxerto ganhou tal verdor como antes nunca tivera, nem nos tempos de saúde da árvore. Sua vida não fora trocada, mas sim enxertada numa árvore melhor. O vigor da nova vida, a seiva vital da nova árvore, passando pelo ramo, revitalizando-o até o fazer viçoso. Essa é a nossa experiência cristã. Nossa vida não foi trocada por outra quando da salvação, mas sim enxertada numa vida melhor. Romanos, capítulo 11, verso 17 a 24, indica que passamos por um enxerto, tornando-nos participante da seiva riquíssima e das raízes profundas da boa oliveira em que fomos enxertados. Esta é a nossa experiência cristã. Participamos de tal união em vida com Jesus, a seiva que há nele corre em nós e nós estamos revitalizando metabolicamente com todos os seus elementos. Nós passamos a ficarmos parecidos com Jesus, com a paciência que ele tinha, com o amor que ele tinha, com a vida devocional que ele sempre teve e também com os frutos que são oriundos dessa vida cristã, que são demonstrados através de uma convivência com o Senhor Deus. Aonde você está enxertado? Em que você foi enxertado? Está produzindo fruto doce? Fruto bom? Porque uma árvore não pode produzir dois frutos ao mesmo tempo, um bom e um ruim. A árvore boa, ela produz bons frutos. Quero nesse momento orar com você. Soberano e eterno Deus que estás nos céus, talvez nessa manhã tu tenhas passado em revista tua vinha. Eu não sei aonde é que o Senhor parou e descobriu que tem alguém que não está produzindo. E eu te sou grato porque o Espírito Santo é o grande vinhateiro que está com a incumbência de escavar e adubar para que essa árvore que ainda não produz, ela possa produzir. O ano de 2012 está iniciando e nós estamos aqui como vinhateiro dizendo: Senhor, deixa mais um ano. E é isso que eu quero, Pai. Que o Espírito Santo possa nesta manhã ter um diálogo com esse irmão, com essa irmã, com essa pessoa que me ouve, esse cristão que está desmotivado, desanimado, alguém que já caminhou com tanta alegria. Hoje, Senhor Deus, os frutos que estão aparecendo estão doentes, são de pessoa amargurada, de pessoa que não tem prazer mais de caminhar uma vida e ser bem sucedida espiritualmente. Neutraliza a força dos vírus malignos e manifesta tua graça, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Nós oramos ao Deus dos céus agora e sempre. Amém e amém.